Thomas Kennedy, Machine. Eddie Edward, War in My Mind. Começamos a sequência com Sean and D and Melody Stranger, Apollo. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Serviço. A situação das crianças na Ucrânia piora a cada minuto. Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência. Hospitais, escolas, instalações de água e saneamento estão sob ataque. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas e famílias estão sendo separadas. O Unicef já está no local, fornecendo água limpa, suprimentos de saúde, higiene e materiais de educação para emergência. Sendo um doador Unicef, sua doação chega mais rápido a quem mais precisa. Este é um momento aterrorizante para as crianças e suas famílias. Elas precisam de sua ajuda. Doe agora. Ligue para 0800-545-1132. Ou acesse doeucrania.unicef.org.br. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Albânia. Estônia. Rádio. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. I've been dreaming about the West Coast. Found some places that I don't know. Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been staring up. Skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my cloudy mind. I could really use a dose of some paradise. Sometimes you gotta run from a broken heart before I turn into a ghost. Need a brand new start. Get myself headed to the coast, man, it ain't that far. Yeah, they got sun in LA and some shining stars. Oh, myself a new glow. I need the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been dreaming about the world.